saudade que eu sinto é demais. Dá um desespero. Amor, aonde é que você está? Que não vem me ver. Onde andará? Onde for, onde andarás, amor, eu vou te encontrar. Madrugada, olho lá fora e não te vejo e volto a chorar. Abraçar, não é você. Onde andarás, amor? Eu vou te procurar. Onde for, onde andarás, amor, eu vou te encontrar. Madrugada, olho lá fora e não te vejo e volto a chorar. Eu vejo o seu te abraçar, não é você. Madrugada, olho lá fora e não te vejo e volto a chorar. Eu vejo o seu rosto sorrindo e tento te abraçar.